Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito gostoso estar com vocês. O friozinho tá indo embora, mas ainda não foi embora, né? Sabe que pastor paulista no sul sofre, né? Nesta semana eu estou pregando sobre o conceito de pecado na Bíblia e, acima disso, da noção de vitória contra o pecado. E vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, que tem sido um texto-chave e fundamental para a gente, dos versos 12, e hoje vamos ler até o verso 14. Esse tem sido um texto importante, é um texto difícil, é um texto complicado. As implicações desse texto para a realidade humana são profundas, e Papai do Céu deseja falar algumas coisas a nós esta noite. E o título da minha mensagem essa noite diz assim: pecado como uma condição ou um estado. Esse é o título da mensagem. Então, com a Bíblia aberta, assim, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração essa noite. Vamos orar. Pai querido, Papai do Céu, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra está aberta esta noite, Pai. O Senhor tem movido os nossos corações pelo Espírito Santo. Que o Senhor agora nos mostre a sua verdade, a sua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. No domingo à noite, nós vimos aqui um pedacinho de um sermão de um pastor. Eu coloquei esse sermão para vocês, alguns trechos, poucos trechos, e o título desse sermão que esse pastor pregou era assim: o que é pecado? Essa é uma pergunta importante, porque a gente ouve falar de pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas se eu não sei o que é pecado? Se eu disser que eu não tenho pecado, Jesus nem precisava ter morrido por mim? Se eu anular o conceito de pecado, eu anulo a proclamação do evangelho da salvação do pecado. Então, pecado é um tema importante, mas não é um tema fácil. E a gente precisa entender isso. Nesse sermão desse pastor, que se chama Dennis Prieb, ele diz o seguinte, do minuto 3:17 até o minuto 4:23. Ele usa assim, pouquinho mais de 2 minutos para dar um conceito de pecado, que é o conceito que ele acredita. Eu vou ler aqui para vocês o que é o conceito dele, e vocês pensam se vocês concordam com ele ou não. Nas palavras do pastor Dennis, não somos automaticamente pecadores por termos nascido no planeta errado, do lado errado do universo. Somos pecadores quando, conhecendo a diferença entre o certo e o errado, nós deliberadamente escolhemos fazer o errado porque queremos. Essa é a definição B de pecado. Lembra que lá no sermão ele dava duas definições, a definição A e a definição B. A definição A é a definição de pecado original ou pecado como natureza, que foi o que a gente conversou ontem à noite. Agora ele diz o seguinte, a definição B é diferente. Aí ele continua. O pecado é uma escolha. O mesmo tipo de escolha que Adão e Eva fizeram. Não é um acidente, não é um estado, é uma decisão da mente, uma decisão que nós fazemos. Ponto. Aqui termina a definição de pecado do pastor Dennis Prieb. Essa é a definição que ele defende e que ele espalha através do seu ministério na igreja ou pela internet. Então o pastor está pregando isso aí. Pecado é uma escolha. Agora, esse conceito de pecado do pastor Prieb não é coerente com a verdade bíblica sobre o que é o pecado. Eu enfatizo, para provar isso, além de qualquer dúvida, duas questões colocadas por ele. Olha só, olha o que esse homem está afirmando. Pecado é uma escolha. E note bem a qualidade dessa escolha. Do mesmo tipo de escolha que Adão e Eva fizeram. Isso, meus amados irmãos e irmãs, é uma mentira. Quem fala isso está pregando uma mentira. Pensa bem, pensa comigo. Nenhum filho ou filha de Adão veio a esse mundo na condição de Adão e Eva antes da queda. Você nasceu num jardim? Você nasceu, assim, entre aspas, adulto? Você nasceu, assim, plenamente consciente? Você nasceu, assim, sem pecado, sem tendências pecaminosas, sem o mal, só tinha amor, luz e paz no seu coração? Foi assim que você nasceu nesse mundo? Não foi. Tá entendendo a questão? Nenhum ser humano veio ao mundo da mesma forma que Adão e Eva vieram. Nem mesmo Jesus Cristo. Pensa só. Jesus, no seu coração, ele tinha uma natureza moral e espiritual igual a de Adão antes da queda. Por isso que ele é o segundo Adão. Se ele fosse espiritualmente ou moralmente igual a todos os outros, ele seria o Adão de número 5.725.000. Não seria o segundo Adão. Então Jesus está relacionado com Adão. Da mesma forma que Adão foi criado sem pecado, Jesus foi criado sem pecado. Mas tem uma diferença. Quando Adão foi criado, ele não envelhecia, ele não morria. Jesus não. Jesus era um ser humano, entre aspas, normal. Ele envelhecia, morria, tinha fome, tinha sede, sentia dor, sentia cansaço. Todas essas características que chegaram à vida do ser humano depois do pecado. Então nem Jesus veio ao mundo igual Adão e Eva antes da queda. Agora, o que que isso implica para a nossa vida? Pensem o seguinte. Adão e Eva viveram em um estado pessoal, em um mundo aos quais os filhos de Adão e Eva não tiveram acesso. Nós não tivemos acesso ao Jardim do Éden. Você conhece o Jardim do Éden? Não conhece. Já conheceu o Jardim do Éden algum dia na sua vida? Daí você pecou lá e saiu de lá. Não. Nós somos totalmente diferentes de Adão e Eva nesse ponto. Desde a nossa concepção, gestação, nascimento, desenvolvimento e amadurecimento. Nós somos totalmente diferentes deles. Afirmar que nós pecamos pela primeira vez, da mesma forma que nós fazemos o mesmo tipo de escolha que Adão e Eva fez, é uma mentira. Simples assim. Não é verdade. Isso é tão óbvio que chega a ser impressionante, irmãos. Chega a ser perturbador que alguém consiga supor, inferir ou ensinar algo dessa natureza como esse pastor ensina. Que o nosso pecado acontece da mesmíssima forma que o pecado de Adão e Eva. Seria o mesmo que concluir que todos os seres que pecaram alguma vez tiveram a mesma experiência do originador do pecado, do diabo. Lembrem que a gente estudou no sábado de manhã. O pecado não existia. Onde é que o pecado nasceu? O pecado não é obra de Deus. Satanás pecou de uma forma que ninguém mais pecou no universo. Ele é o originador do pecado. Todos os outros seres que pecaram, pecaram depois, por influência, por maldade, por sedução do diabo. Não pecaram da mesma forma que o diabo. O diabo sim pecou pela primeira vez. E ele que deu luz ao pecado no universo. O pecado, irmãos, é uma característica do diabo. A Bíblia diz que ele vive pecando desde o princípio. A Bíblia diz que quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Todos os outros pecadores foram influenciados, enganados, tentados e mortos por ele. Vocês entendem a diferença? Ele pecou, e pelo pecado dele, ele engana, ele tenta, ele mata os seres que admitem o pecado em si mesmos. Olha só, esses seres que pecaram fora o diabo, não foram eles mesmos os originadores do pecado a partir do nada. Todo mundo que pecou, fora o diabo, pecou por influência do tentador. Isso é importante de vocês entenderem. Olha só, conclusão que a gente chega parcial. Todos os pecadores se tornaram pecadores por obra de um poder externo a eles mesmos. Tem uma serpente aqui na nossa orelha, que não tinha na orelha dele. É diferente, não é a mesma situação. Um poder originado no diabo, essa é a origem do pecado. Ó, mas tem uma outra coisa. Tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. O diabo não tem poder de obrigar os outros seres a pecar. Esse poder ele não tem. Mas o que ele tem poder de fazer? De sugerir o pecado. Por exemplo, ele não tem poder de te obrigar a ser um assassino. Mas ele pode dizer para você, vai lá, mata ela, mata ele, enfia uma faca. Entende a questão? Ele não tem poder de obrigar, mas ele tem poder de tentar. É diferente. Agora, mesmo diante do fato de que o diabo não tem poder de obrigar os outros a pecar, de forma que primeiramente o consentimento deve ser vencido, mesmo assim, a fonte do pecado permanece uma e a mesma. É o diabo. Eu estou enfatizando isso para deixar bem claro. Eu não quero que vocês tenham qualquer dúvida a respeito do que eu estou falando aqui. Agora, a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque nós estudamos aqui, no domingo e na segunda-feira, um conceito de pecado radical. Pecado como uma herança. Algo que a gente herdou dos nossos primeiros pais. E aqui o conceito de pecado já fica mais complicado. E ontem a gente estudou o conceito de pecado como uma lei presente na natureza humana, na carne humana. Esses dois conceitos de pecado, como algo que é uma herança e é uma lei na natureza, eles conduzem a discussão do conceito de pecado para um campo mais complicado. E toda essa complicação gira em torno, então, da hereditariedade do pecado. A gente fez um sermão inteiro aqui só sobre isso. E do pecado como uma lei na natureza humana, que é o quê? É esse egoísmo que o ser humano tem. É essa falta de amor perfeito que o ser humano tem. Isso que é o pecado na nossa natureza. É assim que ele se manifesta. Agora, para deixar claro com todas as letras e palavras, que o conceito do pastor Dennis Prib esteja errado é algo explicitamente declarado na Bíblia. Ó, lembra do texto que a gente leu em Romanos 5. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Pastor Dennis Prib diz assim, pecado é uma escolha igualzinha Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Mas Paulo diz assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram igualzinho Adão pecou. Pastor Dennis Prib diz uma coisa, Paulo, inspirado por Deus, diz outra coisa. Em quem que você acredita? Essa é uma escolha importante. Tem muita gente aí acreditando em pastor e deixando a palavra de Deus de lado. A Bíblia fala claramente de pessoas que pecaram não à semelhança da transgressão de Adão. Se eu disser que todo pecado é uma escolha do mesmo tipo que a escolha de Adão, não faz nenhum sentido falar daqueles que pecaram, mas não igualzinho a Adão. Essa foi a primeira questão. Agora eu queria falar de uma segunda questão. O pastor Dennis Prib fala assim, pecado não é um estado. É o que ele diz. Mas vamos avaliar isso aí à luz da própria palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos para o comecinho da Bíblia e a palavra de Deus vai nos conduzir a algumas verdades interessantes e importantes. Capítulo 6, verso 5. Então, olha só o que a Bíblia diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Olha que noção radical de pecado. Quem foi que viu? Foi o Senhor que tudo vê. O Senhor que é justo no seu juízo, no seu julgamento, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus diz, o que o ser humano vai dizer? Ah, eu não concordo. Eu concordo. Mesmo que esse verso diga que eu sou mau, que eu sou pecador, Eu prefiro dizer que eu sou pecador porque isso é verdade do que dizer que Deus mentiu. Mas olha que conceito radical. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. E aí ele faz essa questão do tempo, né? Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração na Bíblia é a sede das nossas emoções, das nossas intenções e inclusive dos nossos comportamentos. Mateus 15, 19, Jesus fala assim: porque do coração procedem os adultérios, os furtos, os assassinatos, as coisas ruins. Procedem de onde? Do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiro o coração está com pecado. E depois esse pecado se manifesta como um comportamento, como uma transgressão, como uma maldade. Mas primeiro aquilo está no coração. Vamos um pouquinho para frente no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 17, verso 9. A noção radical da Bíblia sobre o pecado. Olha só a noção bíblica sobre o coração do homem. E a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha que verdade pesada sobre a humanidade. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia não tem elogios para o coração do pecador. É enganoso. É corrupto. E não é só corrupto. É desesperadamente corrupto. Olha a ênfase da Bíblia. Queridos, eu preciso admitir que esse quadro sobre o coração humano coloca um ponto de interrogação bem grande assim na nossa cabeça. Se a gente parar para pensar nisso com seriedade. Nós acostumamos a ver o lado bom de tudo, das pessoas. Senão a gente fica maluco também, né? Se você só vê o lado ruim das pessoas, todo mundo é mentiroso, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto. Tu nem consegue se relacionar com as pessoas. Se você fica só olhando para o lado negativo das coisas e das pessoas. Agora, olha só. Se nós tentarmos aplicar essas imagens de Gênesis 6 e de Jeremias 17, somente a algumas pessoas, a gente soluciona alguns problemas e a gente cria outros problemas. Pensa comigo. Se eu disser o seguinte, não. Nesses dois versos que a gente leu, não está falando de todos os seres humanos. Está falando de alguns seres humanos. Se eu disser que apenas alguns seres humanos têm maus desígnios em sentido contínuo no seu coração, que somente alguns têm todos os desígnios do seu coração como maus, eu consigo me esquivar de pertencer a esse grupo. Eu digo assim, olha, é verdade. Existem pessoas que têm o seu coração mal, continuamente, só querem o mal, mas não é todo mundo, não. Eu não sou assim. A minha igreja não é assim. A minha família não é assim. A minha filha não é assim. O meu filho não é assim. Se eu disser isso, eu consigo me esquivar de fazer parte desse grupo, certo? Eu digo assim, olha, existem seres humanos maus, continuamente maus, mas não é todo mundo. Eu não sou assim, meu pastor não é assim, minha filha não é assim, meu pai não é assim, a minha igreja não é assim. Ok, você se livrou de fazer parte do que a Bíblia diz. Só que tem um problema. Essa própria vontade da gente se esquivar de sermos essas pessoas más, essa própria inclinação, essa própria vontade, pode revelar exatamente o caráter do coração corrupto descrito em Jeremias 17. Como é que o coração é? Enganoso. O coração quer se enganar. O coração quer enganar os outros. Não, eu sou tão bom. A minha igreja é tão boa. Não tem nem pecado lá. Sabe esse tipo de coisa? E quando a gente tenta se esquivar de fazer parte daquele grupo, a gente pode exatamente mostrar que a gente faz parte daquele grupo. Que de fato a gente quer se enganar. Porque a gente não consegue olhar para a realidade da vida e do nosso pecado. Você vê como que a discussão do pecado é complicada? Agora, eu preciso propor uma solução para esse problema. E eu proponho, com base em tudo que a gente estudou essa semana até aqui, que antes do novo nascimento é impossível não pecar. Porque o pecado está entretecido no nosso próprio ser, através do egoísmo e da falta de amor. Pelo menos da falta de amor perfeito. A gente pode até ter amor, mas não tem amor perfeito. Então quem é assim, peca, é mal continuamente. Eu proponho isso, com base em tudo que a gente já estudou até aqui. Olha só, a Bíblia diz uma coisa importante. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Então pensa só, pecado é descrito lá no passado, mas as pessoas continuam carentes da glória de Deus no presente. Presta atenção, todos pecaram, pecou lá no passado, e carecem da glória de Deus no presente. Entende a dinâmica que o texto faz? Mesmo que você pecou no passado, você pecou um dia, você está sem a glória de Deus. Estar destituído da glória é a descrição de uma condição e não de um comportamento. Nosso coração é, por natureza, sim, desesperadamente corrupto e enganoso e egoístas, maus, todos os seus desígnios. Agora, quando eu coloco assim, que todos os desígnios são maus, a gente pensa só em coisa assim pesada, né? Assassinato, roubo, comer sangue, beber sangue, sei lá, coisas horríveis. É pessoa que faz de tudo tipo de maldade que você puder imaginar. Mas não é exatamente assim. Pensa no seguinte. Pensa no mundo que você vive hoje. A desgraça tomando conta em geral. Você tem uma parcela de 10% de seres humanos riquíssimos e você tem 90% de pessoas que vivem com o resto do dinheiro. Dentro desses 90% de pessoas, vamos dizer que tem uns 30%, 10%, sei lá quanto, na linha da mais absoluta miséria. Não tem luz, não tem água, não tem saneamento básico, não tem comida. Situação horrível. Agora pensa no seguinte. Pensa numa menina que nasceu nessas famílias mais ricas. O pai dela tem na conta 3 bilhões de dólares. Imagina como é que essa menina vive. Não quer dizer que a futilidade toda é aquele mal, assim, terrível, sabe? Mas imagina que essa menina, numa balada, numa festa, num jantar, gasta aquilo que poderia ser usado para alimentar famílias inteiras. Numa bobagem, num carro, num celular. Ai, papai, eu quero comprar um celular de ouro, porque as minhas amigas estão tendo celulares de ouro, custa 1 milhão de dólares, pode ser? Oh, compre 2, filha. Agora entenda, a pessoa que vive pro dinheiro, pro que é fútil e etc., ela é má continuamente. Mas ela não é má naquele sentido que a gente possa imaginar. Ela é assim porque ela faz rituais satânicos e bebe sangue e odeia todas as pessoas. Não. É simplesmente egoísta, simplesmente ela é fútil, simplesmente ela não tem noção da vida. Então quando a gente traz o pecado para esse nível do egoísmo, não é só os mais ricos que têm pecado. É todo mundo, cada um do seu jeito, egoísta, isso nem aí para os outros. Tem problema na família, tem problema com todo mundo. Porque nós somos pecadores. Nosso coração é corrupto. Muitas vezes a gente briga com quem a gente deveria amar. É verdade ou não é? É brincadeira o que a gente está conversando aqui? Não é brincadeira. Vocês percebem isso na realidade da vida de vocês. Eu percebo isso na realidade da minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda essa condição egoísta, pecaminosa e etc., que é natural no ser humano, ela explica por que é que Deus nos enviou uma mensagem de salvação. Não é brincadeira a mensagem da salvação. A mensagem da salvação, ela encaixa exatamente na nossa necessidade. E por que que a gente tem necessidade de salvação? Porque somos pecadores. E todos nós somos. É por isso que tem salvação. Sem pecado não precisa de cruz. Mas quem tem pecado só pode ser salvo através da cruz. Onde Jesus paga todo o pecado. Tá entendendo a questão? Agora, pelo Espírito Santo, que é enviado do céu, o Evangelho é pregado. A graça, através da pregação, gera a fé no nosso coração e transforma a vida do homem, acrescentando a dimensão espiritual pela ressurreição experimentada no batismo. Você acha que batismo é brincadeira? A Bíblia diz: todos vós que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É uma ressurreição espiritual. Sem essa ressurreição, esse novo nascimento, essa experiência com Deus, você sempre estará morto em delito e pecado. Mas quando você ressuscita espiritualmente, chega o reino de Deus na sua alma. Isso é muito interessante, porque agora o ser humano, ele vai amar, ele vai perdoar, ele vai levar um tapa numa face, ele vai oferecer a outra face, ele vai ser fiel, ele não vai ser egoísta, ele vai sustentar o ministério do evangelho, ele vai ser fiel no dízimo, nas ofertas, ele vai ter carinho pelas pessoas, ele vai ter preocupação pelas pessoas, ele vai orar, ele vai amar a Deus, louvar a Deus. Mas surge a pergunta: então, quando essa ressurreição espiritual ocorre, a pessoa verdadeiramente convertida deixa de estar em um estado, em uma condição de pecado ou pecaminosa? Essa é a pergunta. Mas aqui surge a resposta que quase ninguém ou ninguém gosta de ouvir. Quer saber a resposta? Olha só, nós já entendemos, por nós mesmos, todo mundo pecador, todo mundo faz errado. Agora tem uma salvação, e a salvação nos alcança, nós somos batizados. Essa condição pecaminosa, esse estado de pecado do coração, ele é eliminado, ele deixa de existir. E agora vem a resposta que ninguém gosta de ouvir. Sim e não. Ah, Ezequiel. Essa é a resposta que ninguém gosta de ouvir. A gente gosta de respostas assim. Amor, você me ama? Sim, claro. Se a pessoa se perguntasse para sua esposa, para seu marido: amor, você me ama? Ele respondesse assim: sim e não. Aí ele iria se explicar. Ele diz assim: olha, sim, eu te amo de todo o meu coração, do máximo que eu posso, mas não. Não da forma como você merece, minha querida. Seria bonito? Vocês iam ficar felizes? Que resposta complicada, né? Sim, eu te amo. Eu te amo até onde eu posso amar. Mas não, eu não te amo como eu deveria. Não é uma resposta fácil, mas ela é uma resposta mais verdadeira. E agora eu quero dar uma resposta para vocês mais verdadeira sobre esse assunto. Olha só, por um lado, sim, existe uma vida nova para quem está em Cristo Jesus. Uma vida plenamente nova. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. É verdade. Sabe, todos os ideais da Bíblia, de santificação, de fidelidade, pertencem a essa ênfase. Sim, como o batismo, há vitória contra o pecado. Romanos 6. Não sirva mais ao pecado como um escravo. Você não é mais o escravo do pecado, no sentido que você era antes. Mesmo que você ainda lute com o pecado, Romanos 7, como Paulo. Mas não é mais no mesmo sentido de antes, quando era impossível não pecar. Agora tem uma dimensão espiritual. Deus te deu vida quando você estava morto em delito e pecado. E a Bíblia diz assim, Efésios 5, verso 8. Abre aí a sua Bíblia. Para vocês não imaginarem que o pastor Ezequiel está só falando da sua cabeça, né? Vamos ver se tem fundamento que o pastor Ezequiel está pregando esta noite. Efésios capítulo 5, verso 8, um texto lindo. Olha só o que a Bíblia diz. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O texto aí está dizendo: não, o coração é enganoso, se preocupa com isso não, continua nas trevas. Não tem solução para você. Não, você era trevas. Mas agora é luz no Senhor. Não tem uma mudança aí? Não tem uma nova vida aí? Vai um pouquinho para frente no Novo Testamento. Colossenses 1, verso 12. Depois de Efésios tem Filipenses. Depois de Filipenses já é Colossenses. É bem pertinho. Capítulo 1, verso 12. Texto lindíssimo. E Paulo escreve assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus os fez idôneos, a parte que vos cabe. Adianta a gente justificar? Ah, o meu coração é desesperadamente corrupto. Eu minto mesmo, eu adultero mesmo. Eu não tô nem aí mesmo, eu falo palavrão, eu xingo, eu puxo tapete de todo mundo. É assim que vive um cristão? Não. Não é assim. Eu poderia dar mais 1000 exemplos desse tipo que eu dei para vocês aí. A Bíblia dizendo que nós temos que andar em novidade de vida, um novo coração, uma nova mente, a mente de Cristo, fidelidade aos mandamentos de Deus e etc. Eu poderia citar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, 1000 passagens da Bíblia sobre a transformação que a graça de Deus realiza no ser humano pecador, que tem um coração desesperadamente corrupto, cujos desígnios são maus continuamente. Eu poderia mostrar muito disso para vocês. Agora, eu preciso ser honesto com vocês. Existe uma dimensão da resposta à pergunta que eu fiz que, infelizmente, ainda a gente tem que responder não. As características pecaminosas do coração, do estado pecaminoso do homem, não são plenamente ou definitivamente eliminados do homem em sua experiência de conversão, batismo e nova vida. Existe conversão? Sim. Existe batismo? Sim. Existe nova vida? Sim. Mas tudo isso não destrói de forma plena e definitiva a natureza carnal do homem. Ainda não. A Bíblia declara pecados de alguns dos homens mais maravilhosos que esse mundo já viu. Os discípulos conheceram Jesus, viram tudo que Jesus fez, Jesus morreu, ressuscitou e foi conversar com eles. E Jesus, ressurreto, conversa com cada um e diz assim: olha, vocês fiquem em Jerusalém e esperem serem revestidos de poder. Atos capítulo 1. A Bíblia diz que eles ficaram lá e tal, até que desceu línguas de fogo e encheu aquelas pessoas. E elas falaram novas línguas, elas pregaram. É o que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Chuva temporã. Chuva do Espírito Santo. E esses homens, cheios do Espírito Santo. Homens fantásticos. Mas a Bíblia declara que mesmo depois dessa experiência, os homens pecaram. Pedro peca em Gálatas capítulo 2, versos 11 a 21. Pedro está comendo lá com os gentios e chegam alguns judeus. O que, que Pedro faz? Finge que não estava comendo com ninguém, que não estava se contaminando com gentios. É um hipócrita. E o que, que Paulo faz com ele? Como é que é? Pedro? O que, que você está fazendo, Pedro? Você é judeu, vive como gentio, e agora quer que o gentio viva como judeu? Paulo repreende Pedro. Pecador Pedro. Mesmo tendo sido batizado no Espírito Santo, convertido, novo coração, novo nascimento. Ah, mas Paulo era santinho, porque ele brigou com o outro, né? Paulo peca em Romanos capítulo 7, versos 14 a 25. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Paulo peca. João, o discípulo amado. João foi o cristão possivelmente mais maduro, que foi mais semelhante a Jesus. João peca em Apocalipse 19, verso 10. Ele recebe a visão do Apocalipse pelo anjo. E o que é que ele faz com o anjo? Ele se ajoelha para adorar o anjo. E o anjo diz assim: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu. Adora a Deus. João peca. Tiago peca. Em Tiago 3, verso 2, ele diz assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos eles cristãos, cheios do Espírito Santo, salvos instrumento de salvação, ainda pecavam. Isso mostra que nos salvos, o pecado ainda se manifesta, mesmo que não mais os domine no mesmo sentido de antes que eles conhecessem a Cristo. Eles ainda pecavam, mas não eram mais as mesmas pessoas. Eles estavam num processo de santificação, transformação, e foram pessoas maravilhosas. Mas ainda eram pecadoras. O pecado permanece como uma condição humana, um estado. pelo menos em algum sentido. Talvez não mais em sentido pleno, mas em algum sentido o ser humano ainda peca. Eu queria ler para vocês agora alguns textos de Ellen White sobre esse assunto. E entendam por que que a gente faz isso. Tudo que nós falamos aqui está claramente apresentado na Bíblia, esse é o fundamento. Agora, nós temos uma herança da obra de Ellen White muito importante para essa igreja. E eu queria ler para vocês algumas citações dela sobre esse tema. Ellen White diz assim: por natureza, estamos alienados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas: mortos em ofensas e pecados, citando Efésios 2:1. Toda cabeça está enferma, todo coração está fraco, nele não há coisa sã, Isaías 1, verso 5 a 6. Essa citação está em Caminho a Cristo, página 43. Olha só o que ela diz, gente. Por natureza, estamos separados de Deus. O Espírito Santo descreve a nossa condição em palavras tão pesadas. Mortos em ofensas e pecados, não tem coisa sã no ser humano. É uma condição, é um estado. Outra citação, ela diz assim: ao contemplarmos a Jesus levantado sobre a cruz, discerniremos o estado pecaminoso da humanidade. Filhos e filhas de Deus, página 302. Quando a gente olha para o que Cristo precisou passar para nos salvar, a gente discerne o estado de pecado pecaminoso. Não é de um homem, é da humanidade, de todos os seres humanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ellen White fala da queda de Adão, de um estado de perfeita felicidade para um estado de infelicidade e pecado. História da Redenção, página 60. Era um estado de felicidade e de perfeição para agora um outro estado de infelicidade e pecado. Outra citação dela, ela diz assim: muitos se enganam acerca do estado do seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 302. O estado do coração. Se é do coração que flui o pecado, o estado do coração de pecado é um estado pecaminoso. O que que o pastor Dennis Prigg falava? Pecado não é um estado. Mais algumas citações, olha o que ela diz. Cristo inspirará o discípulo resoluto com o senso da perversidade da condição maculadora do pecado e da depravação do coração no qual ele está operando. Cristo vai operar na sua vida, mas ele vai te dar um senso, uma noção da perversidade da condição do pecado na sua vida, da depravação do seu coração, no qual ele quer trabalhar. Para que Jesus trabalhe no seu coração para você perdoar alguém, para você amar alguém, para você abandonar uma transgressão, ele precisa revelar para você a condição de pecado que macula a sua vida. A condição da depravação do seu coração. Se você não tiver essa visão, esse senso, você não se arrepende. Você acha que mentir é normal, pecar é normal, pornografia é normal, maldade é normal, palavrão é normal. Ele tem que te dar um senso dessa perversidade para trabalhar no seu coração. É isso que ela diz. Outra citação. O homem não poderia servir de expiação pelo homem. Sua condição pecaminosa e decaída faria dele uma oferta imperfeita. Exaltai, a página 24. Um simples ser humano não pode morrer por outro ser humano para o salvar. Porque um simples ser humano vive numa condição pecaminosa. É por isso que para nos salvar veio ao mundo uma pessoa que viveu numa condição sem pecado. Jesus Cristo. E foi ele que morreu para nos salvar. E ele não era meramente um homem. Ele era Deus que se fez carne. É diferente. Última citação. Caso sejam devidamente instruídas, crianças bem tenras, bem jovens, podem ter ideias corretas quanto ao seu estado de pecadores e ao caminho da salvação por meio de Cristo. Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 150 e 151. Crianças bem jovens são capazes de discernir o estado pecaminoso para poderem aceitar a Cristo como Salvador. Claro que existe espaço para a gente entender o que é criança bem jovem, né? Mas em outros textos ela coloca como por volta de 8, 9, 10 anos. Não antes disso. Por isso que a gente não batiza criança antes da idade. A salvação ou a perdição das crianças de 8 anos para baixo pertence a Deus, como a salvação ou a perdição de qualquer pessoa com mais de 7 anos. A gente não pode dizer qual adulto está salvo ou perdido, a gente não pode dizer qual criança está salvo ou perdida. Isso pertence a Deus, que salvou. É Ele que sabe. Ninguém mais sabe. Deus não nos fez juízes da salvação de ninguém. A gente pode ter a impressão que Davi foi salvo, mas vai saber. A gente pode ter a impressão que Nabucodonosor se perdeu, mas quem vai saber? Só Deus sabe. Esses exemplos que eu coloquei para vocês são exemplos claros, irrefutáveis, de que o conceito de pecado na Bíblia e em Ellen White envolve a descrição de um estado, uma condição, não apenas de comportamentos isolados, de transgressão, a semelhança da transgressão de Adão e Eva no Jardim do Éden. Comportamento de pecado surge de um coração em estado de pecado. E esse próprio comportamento continua a fortalecer o próprio estado de pecado. É um ciclo vicioso, entenda o seguinte. No seu coração tem mentira. Aí você vai lá e mente. Essa sua mentira que você fala fortalece a mentira no seu coração. E você mente mais, e você é fortalecido mais. E mente mais, é fortalecido mais. Entende como é que funciona? Do coração para a vida, da vida para o coração, do coração para a vida, da vida para o coração. É para destruir esse processo que Jesus ergueu uma cruz. É para destruir esse processo. Para que quem tem mentira no seu coração ou na sua vida se arrependa. E se arrependendo, nasça de novo e seja honesto, verdadeira, fiel aos mandamentos de Deus. Isso em relação à mentira, isso em relação ao sábado, ao sexo, ao dinheiro, a não matar, a não roubar, a não cobiçar, etc, etc. É por isso que pecadores são descritos na Bíblia como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. E ali está uma descrição do povo adventista do sétimo dia. Agora, tomem muito cuidado de se identificarem como aqueles que guardam os mandamentos. Estão cheios de mentira, vaidade, fofoca, falta de amor, falta de fé. Tomem muito cuidado com se identificar, eu guardo os mandamentos de Deus. Ah, vamos conversar mais de perto sobre isso. A questão não é tão simples como a gente gostaria. Nós permanecemos pecadores. E quem é que guarda os mandamentos de Deus? É quem assume que não guarda. A primeira condição. Quando eu digo para Deus assim, Senhor, me perdoa porque nesse sábado eu pensei besteira, Pai. Pensei em dinheiro, fiquei só dormindo, não fiz nada. Não santifiquei esse sábado. A Bíblia diz, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e Ele nos perdoa. Então, no mesmo ato em que eu pedi perdão a Deus pela minha transgressão do sábado, eu que sou um pastor adventista, Deus me perdoa e me aceita, e no sábado seguinte eu vou crescer, e no outro sábado eu vou crescer, e no outro. Quando eu peço perdão por uma mentira, por um erro, por um problema com sexo, com dinheiro, com qualquer coisa que eu peque, esse processo vai se aprofundando. E nesse processo, Deus vai tirando a mentira, Deus vai tirando a transgressão do sábado, Deus vai tirando o pecado e colocando a sua lei e a sua verdade. De forma cada vez mais profunda. Isso na minha vida e na vida de cada um de vocês. De todos vocês. Agora, a pergunta final que eu sempre faço, né, Ezequiel? O pecado é um estado, é uma condição. Como é que vence o pecado? Que é um estado, que é uma condição. Eu queria responder essa pergunta dizendo o seguinte. Primeiro de tudo, você só pode ser curado se você diagnosticar a doença. Você só pode ser ajudado se você reconhecer que você precisa de ajuda. Se você tem um coração enganoso, que não quer enxergar o seu próprio pecado, o seu estado de pecado, não tem como te ajudar. Essa é uma coisa sua, você tem que olhar. Lembra do que Ellen White diz? O discípulo em quem Jesus trabalha, ele dá esse senso do pecado para você poder se arrepender e entender quem você é. Então a primeira coisa é reconhecer esse estado. Mas a segunda coisa é não ficar se lamentando, dizendo assim, ah, então não tenho o que fazer, eu vou ser assim o resto da minha vida. Não. Olhe para a cruz, olhe para a salvação. Jesus morreu para reverter esse processo. Esse processo é real, todo mundo peca, todo mundo tal. Ok. Mas olha, não se satisfaça com isso. Busque mais a Deus, mais profundamente. Ore, ame as pessoas, perdoe, leia a Bíblia, faça o seu trabalho missionário. Faça o que você precisa fazer. Não fique sentado dizendo, ah, minha natureza é assim, minha condição é assim, meu estado é assim, ponto final. Não tem ponto final nesse mundo. É lutar contra o pecado, contra o diabo, para sermos fiéis ao que Deus nos chamou para sermos fiéis. Para amar, perdoar, ser fiel, ser feliz. E no fim de tudo, não é isso que a gente quer? Pela graça de Deus? Essa luta não termina, mas a gente vai lutar ela até o fim. O que que Paulo diz? Combati o bom combate. E aí ele diz, guardei a lei? Não. Ele diz, guardei a fé. Guarde a fé. Tenha fé no que Jesus fez por você. Pecador, pecadora. Essa mudança de orientação daquilo que só é pecado para aquilo que agora é luta contra o pecado não exclui definitivamente o estado ou a condição pecaminosa do nosso coração, mas nos torna guerreiros contra o mal. Nós temos que guerrear, irmãos, contra o mal. E não é contra o mal nos outros. Ficar aqui olhando, ó, você com uma roupa assim, você com um cabelo assim, você com um terno assim, você é um pastor meio esquisito, você é um membro não sei o quê. Não é para ficar olhando para a vida dos outros. É para olhar para você. E olhando para você, é você que tem pecado. E se você olhar que é você que tem pecado, peça perdão e você vai sair daqui perdoado, perdoada. É isso que importa. Como Paulo, a gente cai, mas a gente não cai porque a gente quer. A condição pecaminosa permanece, mas a gente não desiste de Cristo. A gente ora, a gente tem fé, a gente estuda a Bíblia, a gente busca praticar o bem. E essa é uma nova condição. Não é mais para servir o pecado como escravo. Mesmo que a gente continue pecador. Pastor Dennis Prieb e aqueles que lhe seguem não entendem isso. Eles querem um evangelho mais fácil. Não, pecado é só uma escolha. Não estou escolhendo pecar, estou sem pecado. É tão simples, né? Ah, pecado é igual Adão e Eva fizeram. Ah, mas você nunca foi Adão e Eva, né? Fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, vivemos em pecado. Até que a fé ressuscite a gente. E agora que a fé ressuscitou a gente continua tendo pecado, mas não da mesma forma. A gente odeia os nossos pecados. E você? Odeia os seus pecados? Odeia a mentira? Odeia a vaidade? Odeia o orgulho? Odeia a fofoca? Nós vamos orar a Deus. Nós vamos buscar a Deus perdão por essa condição, por esse estado, pelo pecado. Vamos orar. Papai maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos a nossa condição pecaminosa, o nosso estado pecaminoso diante de Ti, Pai. Nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas transgressões, que começam no nosso coração, Pai, e que estão diante de Ti, Pai. Nós temos pecado, Senhor, e nós não queremos mentir para nós mesmos nem para o Senhor, Pai. Perdoa a gente, transforma a gente, destrói essa obra na nossa vida e coloca a vida da Tua luz, da Tua lei, da Tua graça no nosso coração, Pai. Nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, nos ensine a ser fiel. Cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais para sempre, Pai. Que a Tua misericórdia, Pai, nos revele sempre a Sua verdade e a Sua vontade. E que o Senhor destrua a obra da mentira, do pecado e do diabo na nossa vida, também na vida da nossa família, de toda a Tua igreja e de todos os seres humanos na face desta terra, Pai. Dá-nos a Tua salvação, é o que Te imploramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.